Die Verben präferir und pedir. Preferir. Prefiro. Preferes. Prefere. Preferimos. Preferem. Preferem. Pedir. Peço. Pedes. Pede. Pede. Pedimos. Pedem. Pedem.